E nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, porque também, se Deus não estiver, irmãos, aí pouco vale nós estarmos. E eu nem vou dizer pouco adianta, eu vou dizer nada adianta nós estarmos se o Senhor não estiver. Porque qualquer livramento que nós precisarmos, isso vem do Senhor. Qualquer socorro que nós precisarmos, isso vem do Senhor. Qualquer ânimo e nova fé, às vezes uma fé nova para um novo momento, isso vem do Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra, então, no capítulo 4 de Mateus. Mateus, capítulo 4. Pode abrir comigo a sua Bíblia. E com certeza, irmãos, todos nós atravessamos momentos difíceis, momentos perigosos na nossa vida, momentos tentadores para nos derrubar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E é disso que eu vou falar hoje à noite. Diz ali, veja, está com o capítulo 4 aberto. E eu vou ler só dois versículos ainda do verso 3. No 3:16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraço. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem. E se eles te susterão, se nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Serviam, então, a Jesus. Essa palavra tem a ver com o teu dia a dia? Sim ou não? Não tem outra resposta, né? Não tem outra resposta. Com todos nós, a tentação ou as tentações são diárias. Ah, só diárias, pastor? Então são horárias também? São. E vamos criar uma palavra? São minutárias. Às vezes, a cada minuto tem uma decisão nova que cada um de nós precisa tomar. Ou ouvir a voz do diabo, ou seguir aquilo que você já conhece de Deus. O inimigo vem sempre, e uma coisa tem que estar bem clara. Sabe o que o diabo quer fazer conosco? Ele quer fazer picadinho de nós. Quer dizer, esmiuçar nós individualmente. Acabar com a nossa vida. A Bíblia diz que ele é adversário, ele é caluniador, ele é a antiga serpente que enganou o primeiro casal. Bom, ele ganha muitos nomes na Bíblia, todos nomes feios. Nenhum nome bonito, absolutamente não. Chega a chamar, a Bíblia chega a chamá-lo de dragão. Dragão é um ser mitológico, parece que nunca existiu dragão. Um animal que cuspia fogo. Isso é de histórias antigas, alguém criou a imagem de um animal que sopra fogo. Pois a Bíblia pega essa imagem mesmo do mito, mesmo de alguma história antiga, e diz, olha, o diabo é parecido com a história da historinha. A Bíblia chama de leão. A Bíblia não desconhece o perigo dele. E aí é que nós precisamos mais ainda estar apegados a Deus. E a Escritura igualmente diz assim, que o mundo inteiro está dominado pelo diabo. O mundo inteiro. Abra as revistas, olhe os jornais. E aí não precisava nem a Bíblia dizer. Ainda que o jornal não diga nesses termos, mas o jornal mostra. Olha, TV, vê algo na internet, só em geral podemos dizer notícia ruim, ruim, ruim, destruidoras. Pois o mundo inteiro está debaixo de um poder diabólico e as pessoas têm que dizer, mas eu até gostaria de não fazer, mas acabo fazendo. Sabe por quê? Porque falta-lhe um poder superior. Um poder espiritual, o mal, só se combate com um poder superior. E esse poder superior é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, amém? Então, quanto mais você tem de Deus, mais você tem poder para combater qualquer tentação. Quanto mais cheio, satisfeito com a presença de Deus e com aquilo que Deus te ensina, ou quanto mais você está obedecendo a Deus, menos chances tem o tentador contigo. Mas se nós vamos enfraquecendo, enfraquecendo, ele vem fazer a tentação igual para fortes e fracos. Mas quem está bem com Deus consegue superar, vencer. Mas quem está fraco, então sempre acaba caindo. Agora veja que Jesus está começando o ministério dele. Tinha sido batizado. E ao sair da água do batismo, veio uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Eu tenho muito prazer nesse filho. Logo diz, seguir. Ouviu uma voz maravilhosa, o céu confirmou, este é meu filho. Esse filho é um filho querido, é um filho amado. É um filho que só me dá alegria. Pois, logo a seguir o Espírito Santo leva Jesus, não é o diabo que leva, é o Espírito Santo. Leva para um teste. E agora, escuta o que eu vou te dizer. Um teste gerado por Deus, se você não sabe gerenciá-lo, pode isso virar em tentação. Vou dizer de novo. Um teste começado por Deus, se você não sabe administrar no seu coração, você pode dar brecha para o diabo. Vou dar um exemplo. Quem tirou Israel do Egito? Deus. Quem abriu o mar? Deus. Quem deu pão para Israel todos os dias? Chovia um pão lá, chamado maná. Deus. E Deus disse ali em Deuteronômio 8, que nós fizemos a abertura do culto. Olha, meu povo Israel, como fosse meu filho Israel. Eu te deixei ter fome. Para quê? Para ver o que estava no teu coração. Era uma provação. Mas a provação, Israel não entendeu aquilo e começou a murmurar e chegou a dizer, nós estamos com nojo desse pão vil, desse pão miserável que chove para nós. Era o pão do céu, e estamos com nojo disso. Eles disseram, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Deus estava dando, o diabo deve ter soprado no ouvido de alguns, vejam. Sempre a mesma coisa, o mesmo sabor. E aquela insatisfação de algo que Deus estava dando, aquela insatisfação, o diabo pegou o coração das pessoas e aí transformou em algo ruim. Os murmuradores morreram todos no deserto. Todos no deserto. Veja, Deus pode estar te dando algo. Deus pode estar com você num treinamento, no meio de uma provação, e você não entende que aquilo é uma provação, que aquilo é vindo de Deus. Deus pode estar fazendo um treinamento para melhorar a tua vida, para te fortalecer, e você daí começa a entender aquilo, Deus me abandonou, Deus isso, Deus aquilo, e alguém vem e sopra no teu ouvido, onde é que está o teu Deus? E tu pergunta, é mesmo, onde é que está o meu Deus? E aquilo vira uma tentação. Tentação sempre é algo para te destruir. Tentação vem do diabo. Uma prova, essa sim, pode vir de Deus para que a gente suba de nível. E você que está aqui ouvindo a palavra hoje à noite, você pode estar dentro de uma provação, ou até já dentro de uma tentação. Está me entendendo o que eu estou falando hoje à noite? Está entendendo? De repente você está com um grau de insatisfação. Vou dizer mais uma verdade, se possível, nunca mais esqueça. O diabo precisa de uma insatisfação nossa para botar as unhas dele no nosso coração. Uma insatisfação. Ele precisa, ou de um desejo errado, aí já é outra coisa. Um desejo errado para cravar as unhas malditas dele em nós. Captaram isso, irmãos? Necessidade e desejo. Duas coisas, se nós não soubermos gerenciar isso, nós corremos o risco de cair. Israel caiu no deserto. Vinha todos os dias, tinha milagre, tinha milagre, tinha milagre, mas ainda não estava bom. Deus tinha aberto o mar, não estava bom ainda. Passou 2, 3 dias, já estavam reclamando. Passaram literalmente 3 dias. Aí faltou água potável no deserto, só tinha uma fonte de água salgada. Já queriam matar Moisés. Já queriam tirar ele, vamos botar outro. A insatisfação é uma porta que nós abrimos para o diabo. Jesus aqui é diferente, irmãos. Jesus não está insatisfeito com nada. Aqui diz que o tentador se aproximou. Este é meu filho amado. O tentador ouviu. Ah, é? Então vamos prová-lo. Gênesis capítulo 1. O que que diz lá? Que Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. E ao final do capítulo 1 e também início do capítulo 2 diz uma coisa. Olhou Deus para toda a criação. Em especial para o casal que ele havia criado. E o que que disse Deus? Deus viu que tudo era muito bom. E o diabo não aguenta com coisas boas e muito boas. Gênesis, ele então foi lá no jardim. Ele tinha que estragar o que Deus fez. Agora aqui, Deus está dizendo, este meu filho é muito querido. Não está parecido com o muito bom lá de Gênesis? Esse meu filho é muito amado, não está parecido com o primeiro casal? Está tudo parecido. E de novo o tentador vem e ele quer destruir a obra. Ele quer destruir a declaração de Deus. Ele deve ter pensado, eu já destruí quando Deus disse lá que era muito bom. Agora Deus tem um filho querido, eu vou destruir esse homem. O diabo se levanta. Por isso nós começamos falando do batismo e essa declaração que o Senhor fez para o seu próprio filho lá no final do batismo. A necessidade de Jesus qual era, irmãos? Depois de 40 dias jejuando, está fácil a resposta, né? Está fácil. Depois de 40 dias, é claro que o homem está com muita fome. E diz a Bíblia que o diabo, você viu? Foi se aproximando. Ele não veio no primeiro dia do jejum, nem no segundo, nem no terceiro. Ele veio, vamos dizer assim, quando a fome era maior, a necessidade era maior. E ele disse, oi Jesus, eu nunca vi ninguém, assim, ao vivo, jejuando 40 dias, eu ainda não vi. Sei que tem irmãos que já fizeram jejuns em outros lugares de 40 dias, mas eu pessoalmente não vi e também não fiz de 40. Mas eu acho que no final dos 40 já se perdeu alguns quilos. A gente falando assim, lendo a Bíblia, parece que a coisa é simples, mas vai fazer para ver se é simples. Hein? Lá no final dos 40, vem uma tentação em cima de uma necessidade. E aí ele diz, se tu é filho de Deus, obrigado amor, se tu é filho de Deus, ah, teu pai disse há pouco que tu és. Eu questiono essa declaração de Deus, diabo falando. Eu ponho em dúvida essa declaração lá da saída do batismo. Bom, já que tu é, então transforma. Afinal, tu não precisa pão? Dá comida para ti mesmo, afinal, tu tens o poder, então faça. Não é uma afronta. Uma afronta a Deus e uma afronta a Jesus. Não é um enfrentamento maligno, diabólico. O diabo sabia sim quem era Jesus. Desde que Maria ficou grávida, o diabo sabia. Queria matar a criancinha quando era pequena, o diabo sabia. Foi tentando, muitas vezes, não só essa. Pois havia uma guerra contra Deus aqui. Havia uma guerra também contra Jesus. Havia uma guerra, agora um homem tem a possibilidade de vencer o maligno, porque afinal, lá no início, o primeiro homem, o primeiro casal, perdeu a guerra. E a guerra até então estava perdida, ninguém havia obedecido a Deus na totalidade até agora. Se és filho de Deus, estavam os dois a sós, no deserto. Lembra lá no Antigo Testamento, nunca faltou pão no deserto para os filhos de Deus. Agora tá, o diabo até pode lembrar. Lembra Jesus? Lá quando Israel saiu do Egito, tinha pão. Tu aqui não tem. Tu tem pedra. Às vezes o diabo não sopra isso no teu ouvido. Olha o tempo que tu não era cristão, tu tinha algumas coisas. Hoje parece que piorou. Tu tinha amigo, tinha isso, tinha aquilo, parece que piorou. Não é um soprinho do diabo no teu ouvido, meu irmão? Repreende se isso vem. Rejeita, arreda para longe de mim, Satanás. Ou de a gente pensar que a vida era melhor sem o Senhor antes. Ou que em outras épocas a gente tinha mais prosperidade. Isto realmente é um sopro maligno. Ah, se tu é filho de Deus, por que que tu está doente? Se tu é filho de Deus, por que tu está sofrendo? Por que está te faltando isso, aquilo, aquilo outro? Se tu é filho de Deus, por que que teus filhos não são tudo crente? Não vem esse soprinho às vezes? E eu podia esticar essa lista? Ah, não dá ouvido para isso. Nós temos que ter certeza da nossa identidade, quem nós somos. Você que já se converteu, você é um filho amado e querido por Deus. Pode outras vozes, até a voz maligna, chegar e te dizer, não escuta isso. Se a gente pode dizer, Jesus até estava em desvantagem em relação a Adão. Adão estava num jardim, um horto, um lugar maravilhoso, com tudo que é árvore frutífera, com tudo que é coisa boa. Se encontrava pessoalmente com Deus todas as tardinhas. O lugar era lindo, agora Jesus está num lugar feio demais, é deserto. Não é só deserto de areia, era pedra, pedra, pedra, horrível. Se você já foi lá ou já viu fotos daquela região, é um dos lugares mais feios do mundo. Jesus está em desvantagem. Mas Jesus tinha um propósito muito claro na vida dele, ele sabia que ia ter esse enfrentamento. E antes de Deus usar a nós também, antes de usar Jesus, tem testes. E teste, a gente não gosta de teste. Mas testes edificam a nossa vida. Todas as formas de prova melhora a nossa vida. Seja na escola, seja na vida, seja em tudo, melhora. E aqui então tem essa tentação. E o Senhor logo responde para ele. Não é só de pão que se vive. Mas se vive da palavra de Deus. Tu tem que ter uma resposta na ponta da língua para o diabo. Quando vem uma tentação, lembra de um verso da Bíblia. Te agarra numa promessa. As coisas estão difíceis, te agarra no Senhor. Tem uma resposta imediata. Não fica ali matutando, pensando, pensando. Ah, eu acho que isso é só porque eu ouvi esse pensamento que contradiz o que Deus diz. Ah, eu acho que até isso é assim mesmo. Quando tu começa a tua mente a divagar, o inimigo vai entrando. ele vai ganhando o que ele mais quer, é o nosso coração. Depois entra aquela insatisfação. A gente diz, realmente eu não tenho as minhas necessidades todas supridas. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Ah, o irmão tem mais que eu. E aí começa, irmãos, aí o inimigo está com a porta, com o campo aberto para ele semear todas as suas sementes malignas, todas. E eu devo dizer que todos nós lutamos com isso. Tu concorda comigo ou não? O inimigo joga sementinha no teu coração? Joga. Agora isso só vai brotar se nós permitirmos. Tem uma parábola da Bíblia que Jesus contou, que um dia um fazendeiro plantou lá na sua fazenda, fazendeiro e os empregados, e foram dormir. E veio à noite um inimigo e semeou outras sementes, sementes de inso, para sujar a colheita, estragar a colheita. E quando começou a brotar, os empregados correram ao patrão e disseram, patrão, o que é isso? Olha o que está brotando junto com o trigo. Era joio, uma coisa que no início é muito igual a trigo. Quem é que fez isso, patrão? Daí o patrão disse, um inimigo fez isso. Nos campos do Senhor. E quando eu falo campos do Senhor, estou falando de nós todos. De noite. Agora, noite é uma figura. O inimigo joga sementes. Mas se você perceber, às vezes a gente já percebe de imediato. Tira a semente fora. E se você perceber que aquele algo está começando a plantinha maligna crescer, tire do teu coração isso. Não deixa crescer. Vai esperar o quê? O pior acontecer a você? Não, não faça isso. Segunda tentação. O diabo leva Jesus no lugar mais alto lá do templo. E aí pega e distorce a Bíblia. Ah, está escrito lá no Salmo 91 que os anjos vão te segurar. Afinal, tu é o filho queridinho, né? Olha a provocação. Pega a Bíblia e distorce as Escrituras Sagradas. Está tão atual. Pena, mas está tão atual. E aí, então, pode pular, Jesus. Pula, pula. Vamos ver. Só faltou dizer, vamos ver se tu é bem homem. Para provocar Jesus. Mas ele apelou. Vamos ver se tu é filho mesmo do Todo-Poderoso. Vamos ver se o Senhor te guarda. Pula, pula, pula. Irmãos, não aceitem provocações do diabo. Provocações do diabo, às vezes, vêm através de pessoas. Você sabia? Faz isso, faz, faz. Às vezes são pessoas amigas nossas, que não têm entendimento de Deus. Às vezes são familiares. Às vezes algum colega de trabalho, ou lá no trabalho. Não, vamos fazer um negócio. Faz, faz, faz. Briga de escola, está muito em moda agora, né? Parece que as meninas estão brigando mais. Vocês viram o que está acontecendo toda hora. Como é que começa uma briga de escola? Os coleguinhas primeiro jogam um contra o outro. E aí diz, vai, vai, afinal, tu vai levar desaforo para casa. E aí começa aquelas coisas, né? E se é os meninos, ah, tu não é homem, rapaz. E já começa aí, todo mundo quer ser homem. Como se aquilo ali fosse um sinal de masculinidade. Olha o pensamento miserável. Vai lá, quebra ela, quebra ele. Mostra quem tu é. De onde vêm essas vozes? Vêm das bocas humanas, sim, mas influenciados por pessoas que não amam a Deus, que estão fazendo pior. E tudo que é tipo de encrenca não vem de Deus. Então pula, pula. Não, o Senhor não pulou e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, eu vou dizer, não faça algo que tu está exigindo a proteção de Deus. Deus, tu tem que cumprir a promessa. Quantas pessoas na Bíblia andaram sobre a água? Quantos que você sabe na história bíblica que caminharam por cima da água, venceram a lei da gravidade? Eu só sei de uma. É só uma, né? Se alguém lembrar, pode ser que... Mas de andar sobre a água, só o Senhor Jesus, mas não estou contando ele aqui. Agora, nós meros mortais. Pedro, ele andou sobre a água. Deus disse para ele, desce do barco, vem até mim. Jesus deu essa ordem para mais alguém. Eu vou dizer, irmão, se tu te meter a fazer isso, sem uma orientação claríssima de Deus, tu vai pular no meio da tempestade e tu vai morrer afogado. Já vou te dar a sentença final. Se tu subir num edifício e dizer, eu sou, quem é o Homem-Aranha, o Super-Homem, você não vai voar, você vai se suicidar. E eu vou dizer lá no enterro que tu te matou. Ai, pastor, vou dizer se tu fizer isso. Porque Deus, e vai para o inferno, isso aí. Porque Deus não mandou ninguém pular de edifício, meus irmãos. Nem de torre, de igreja, ou qualquer coisa. Deus não mandou. Não põe a prova. Ah, mas Deus disse que os anjos vão me segurar. Não teste a Deus. Está aqui na Escritura. Era o diabo que dizia, faz isso, faz aquilo. Ah, Deus não te deu o pão, não te deu o sustento. Agora, Deus não te dá proteção? Afinal, que Deus é esse? Que promessa é essa? Veja, o diabo começa a trazer confusão mental, mental, mental. Daqui um pouco a pessoa não sabe mais nada, ela não sabe mais para que lado ir, se pula ou não pula. Ouve o que Deus diz. Tem uns malucos lá nos Estados Unidos, se matam toda hora. Eles vão num culto lá onde tem que pegar em serpente, vocês já viram isso? Larga umas cobras numa caixa lá e tem que meter a mão para mostrar que tu é crente mesmo, um crente numa seita maligna lá. Então tu tem que botar a mão lá dentro da caixa com serpentes. Deus mandou fazer isso? Tem um caso que por acidente o apóstolo Paulo foi abraçar uns gravetos e tinha uma cobra. E a cobra picou ele num acidente. E Deus guardou o apóstolo Paulo. E ele não morreu daquela serpente venenosa. Uma coisa são contratempos e acidentes. Outra coisa é quando nós provocamos a Deus. Entenderam isso, irmãos? E aqui está, o diabo quer provocar. Agora num lugar público, se antes era no deserto particular, agora é num lugar público. Pula daí, todo mundo vai ver Jesus, que tu é o super-homem. Não, Jesus disse... Não vou pôr o meu Pai e o meu Deus em prova. Não vou, não. E por último, para mim, vem a tentação derradeira e a maior. A que mais chama a atenção, veja só no verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isto te darei. Se prostrado, me adorares. O que que o diabo oferece e o que que ele exige? Desde o início da existência do diabo, ele era Lúcifer. E ele quis tomar o lugar de Deus e por isso foi expulso do céu. E se tornou um anjo maligno, um líder um ser espiritual maldoso. Ele quis tomar o lugar de Deus. E ele não diminuiu a sua intenção de querer tomar o lugar de Deus. O que que ele quer? Ser adorado. Nós não adoramos só a Deus? É isso que ele quer. A rendição do ser humano. Eu te ofereço algo, olha a promessa. Eu vou te dizer uma coisa, o diabo, ele é mentiroso. Ele nunca cumpre as suas promessas. Nunca. Só Deus cumpre promessas. Ele faz ofertas. Ele diz coisas. Temporariamente, o brilho desse mundo, o que que esse mundo... Temporariamente, até pode... Chegando até a pessoa, esse brilho. Mas depois vem a cobrança. E a cobrança é muito cara. Muito. Se prostrado, meu, adorais. O objetivo dele, ocupar o lugar de Deus. E lembra que eu falei no início? É dizer que Deus estava enganado. Esse teu filho amado não é amado, não. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar que ele não é. Tudo isso que tu estás dizendo, ó Deus, eu vou te mostrar que ele vai ser um outro Adão. Vai repetir a mesma coisa que o primeiro Adão. Parece até que o diabo quer uma parceria. Eu te dou e tu me dá. Eu te dou os reinos desse mundo e tu me dá adoração. Tu me reverencia. Obediência é uma forma de adoração. Tu me obedece. Nós e Deus não temos uma parceria? Nós chamamos de comunhão isso. Mas uma palavra mais atual podia ser parceria. Nós e Deus. Pois aqui o diabo está oferecendo isso para o Senhor Jesus. Primeiro ele diz, faz algo, faz algo, faz algo. Agora ele diz, então recebe algo de mim. E aí a gente tem que dizer, ó, o que vem da parte do inferno, manda embora. Qualquer proposta, porque tudo que vem de lá é destruidor. E pode ser que alguns de nós já tivemos experiências amargas de comer esse pão do inferno, ou de buscar a glória que ele ofereceu, esse maligno. E a gente tocou naquele, quando tocou, pá, o que que eu fiz? Sabe o que o diabo precisa para nos tocar? Tiago respondeu na carta dele, lá no capítulo 1, capítulo, versículos 13 e 14. O diabo precisa, eu disse duas coisas, mas Tiago fala de uma. Primeira, nós falamos da necessidade. A pessoa, a família está sem dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro, e aí aparece uma oportunidade ilegal. É uma tentação, não é? É uma tentação. E você diz, eu vou ficar fiel a Deus. Nem que eu tenha que comer só pão e água, vou ficar fiel a Deus. E Deus vai te honrar. Eu atendi um homem, esta semana, um homem que tem status. Conversei com ele, e ele chorando me disse, pastor, essa semana eu só comi pão e água. E o cara tem status, tem nome aqui na cidade. Todo mundo pensa que eu estou com a bola cheia, ou com o bolso cheio. Só comi pão e água. E alguém de repente chega e oferece para ele, aquela figura lá do Jacó, um prato de lentilhas. Lentilhas do inferno. E o cara no desespero, se ele não está firme no Senhor, ele come qualquer coisa. Deus está falando contigo? Pode ser que alguém já teve a amarga experiência de comer qualquer coisa que não era do céu. Pode ser que a gente está recebendo de Deus, recebendo e diz, ah, só isso, Senhor, sempre a mesma coisa. Não é a mesma coisa nada, é a insatisfação tua. Só falta daqui um pouco dizer, Senhor, sempre a mesma mulher. Só falta dizer isso. Não vai dizer para os filhos também, sempre os mesmos filhos, Senhor. Olha a insatisfação. Ali está o perigo. Necessidade, insatisfação. Mas o que Tiago falou, sabe o que ele disse? Que o diabo precisa de uma portinha que se abra. E essa porta se chama cobiça. E aí você entende por que Deus fala nos últimos mandamentos? Não cobiçarás a mulher do próximo, nenhum homem do próximo. Não cobiçarás os bens do próximo. Não cobiçarás o gado do próximo, nem os empregados do próximo. Até os empregados, hein, os irmãos que são patrão, cuidado. Vai tirar os outros do emprego, com que motivação? Né? Até isso. E aí o Tiago fala que a cobiça é uma fraqueza humana. Que quando você está cheio de Deus, você tem força para trancar a cobiça, o desejo mau. Mas quando você está fraco, O diabo aparece com um pratinho lá e você diz: entra, Senhor Satanás. É fácil quando a pessoa está frágil. Ainda que o Senhor Jesus estava frágil no estômago aqui, viu? Mas ele tinha valores bem definidos na vida dele. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Cuidado, irmãos. Cuidado com a cobiça. Ah, pastor, eu não tenho problema com a cobiça. Eu quero dizer, eu tenho. Alô? Quem não tem problema com a cobiça pode ficar de pé e me dar a receita. E me dar a receita. Todas as formas de cobiça que a gente tem que estar constantemente podando. Podando e podando e podando e podando. Com a força do Espírito de Deus em nós. Com valores que o reino de Deus é melhor que tudo esses chamados ali reinos desse mundo. Ou eu chamaria de pratos desse mundo, ofertas desse mundo. Quem não tem problema? E isso nos faz ficar humildes e dependentes de Deus. Sabe quando é que a pessoa peca? Quando é que ela cai? Já falei um pouco na fraqueza, mas a fraqueza só não é a última instância para ela cair. Pior coisa é o orgulho. Eu sei me virar sozinho. Eu sei me defender do diabo sozinho. Eu isso, eu aquilo. Deixa comigo, Senhor. Quando você começa assim, você já está descendo. E a passos largos, descendo. Mas quando você humildemente, diante de Deus, diz: Deus, me ajuda. Estou sendo tentado. Estou sendo tentado. Eu podia botar outros sentimentos aí, baixos e ruins também, como inveja, como amarguras, bom, coisas desse tipo. Estou sendo tentado, Senhor, a duvidar do teu amor. Estou sendo tentado a pegar algo que não é meu. Bom, e nós vamos adiante. Estou sendo tentado em olhar para uma mulher, olhar para um homem, olhar para uma situação financeira, olhar para o carro do outro e ter inveja porque o meu é inferior. Sabe, tudo isso, irmãos, constantemente. Por isso que Deus está ali nos lapidando uma pedra bruta. Deus para transformar numa joia. Deixa Deus cortar e diz: corta, Senhor. Você teria coragem de dizer isso para Deus? Dá um polimento em mim, corta os pedacinhos. Corta, Senhor. Onde tem um defeito, por favor, Senhor, me mostra. Me dá graça para deixar o teu Espírito trabalhar em mim. Olha, o diabo quer ser adorado. Sabe o que alimenta o diabo? Pecado. Pecado. Porque o que dá alegria para Deus, o filho amado, que tanto dava prazer ao Senhor, era a obediência. Era a obediência. Pode ser que Deus te diga: tu és meu filho amado. Mas eu não tenho me alegrado contigo. Mudei um pouco o versículo. Jesus teve as duas coisas. Tu és meu filho amado, que eu me alegro muito. É possível, sim, que às vezes, por coisas grandes ou coisas pequenas, Deus não está prazeroso conosco. Diz: meu filho, não é assim. Minha filha, não vai por aí. Tu continua, minha filha, eu continuo te amando. Mas não é esse o caminho. Não é essa palavra. Não é esse sentimento que deve ficar guardado. Por favor, meu filho, minha filha, lança isso fora. Deus quer ter alegria conosco. Você sabia disso? Deus quer ter alegria com a tua vida. Cuidado com a insatisfação. Que aí vem a murmuração junto. É uma porta para o diabo. Cuidado quando tu estás, às vezes, em necessidade extrema. É perigoso. E também em abundância extrema, é perigoso. Sabe por quê? Porque na abundância extrema a gente acha: Deus, cuida dos irmãos mais pobrezinhos e mais necessitados. Eu agora estou me virando sozinho. E aí você não depende mais de Deus, começa a depender de si mesmo. É um perigo também. Davi caiu nessa tentação. Quando Davi tinha 1.340.000 soldados, ele fez um censo. Está lá no livro de 2 Crônicas escrito isso. Quando ele tinha então quase 1.500.000 soldados. Ele pensou consigo mesmo, eu sou o cara. E no livro de Crônicas diz que Satanás enganou Davi. Tu entende por que às vezes Deus até permite uma tribulação? Deus permite o diabo dar um bafo no cangote. Que você escuta o maligno ali, ó, do meio da noite o maligno te acorda. E você, Deus, o que é que está havendo? E aí tu corre para Deus. Deus. O diabo tem que trabalhar para Deus, porque tu correu para Deus. Deus permite. É, meus irmãos, quantos aqui, estão sentados aqui, já viram o diabo? Eu sei o que eu estou falando, conheço quase todos vocês. Quantos já viram demônios? E aí correram, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Amém. Enquanto Deus falava, não ouvia. O dia que o diabo apareceu, correu para Deus. Que coisa estranha. Teve que ser um maligno te dar um susto. O amor só não foi suficiente para te chamar. Teve que ter um susto. Parece aquele cara que está levando a vida, não cuida nada da saúde, come de tudo, bebe de tudo, não faz não se locomove em nada. Aí uma dessa deu um ataque cardíaco lá, ele fica meio... E o médico diz, olha, se tu não mudar teu hábito alimentar, se tu não caminhar, se não isso, papapá, tu vai morrer. Aí tu começa, depois de um susto, começa a cuidar da tua saúde. Não era para ser assim, né? Será que espiritualmente a gente tem que levar um susto também? Ou agora eu vou me alinhar. Eu não tenho condição de morrer assim. Se eu morrer assim, estou no inferno. Você sabe, né? Você sabe a sua condição espiritual. Se você tem condição de morrer ou não hoje. Foi domingo aqui, eu disse. Não me lembro se foi de manhã ou de noite. Me debrucei aqui e disse, Deus, eu já posso morrer. O pastor não quer viver? Quero, mas eu já posso morrer. Porque estou tão satisfeito com tudo, Senhor. Tua presença enchendo esse lugar. Eu quero viver muito, mas eu já estou em condições de morrer. E quero viver muito. Você também? Mas quantos não poderiam dizer isso? Porque não estão resolvidos com Deus. Quantos de nós, pode ser que estão aqui, eu não conheço agora o detalhe de cada um. Estão amarrados ainda por uma obra maligna. Uma murmuração que abre porta para o diabo. Uma desconfiança até de Deus. Será que Deus me ama? Será isso? Será aquilo? Quantos de nós aí estão pulando de alturas para provar a Deus? Vou dar um exemplo para vocês. Um dia atendi um homem. E ele estava num pecado de adultério. Ele disse, pastor, eu vou continuar. Porque eu vi que Deus não se importa com isso. Ele não me fez nada. Por Deus não ter trazido uma punição, tipo matando ele ou trazendo uma doença, Deus não fez nada contra mim. Eu vou continuar. Eu acho que ele aceita agora. Não tem que botar algum versículo mais aí. Na mesma semana, aí sim ele mexeu com Deus, né? Deus estava tendo compaixão e misericórdia. Na mesma semana, perdeu um emprego que todo mundo quer. Na mesma semana. Perdeu a esposa, e aí começou a desmanchar. Porque ele pulou num lugar que Deus disse que não era para pular. E ele continuava subindo na torre e pulando, subindo e pulando, subindo e pulando. Se eu não me quebro mesmo, vou continuar pulando. Deus estava tendo compaixão, amor, amor, amor. Então disse, Satanás, está liberado. Pega. Pega. Faz um estrago para ver se se arrepende. Até aí é amor de Deus. Até aí. O diabo não conseguiu nada com Jesus. O segundo Adão venceu o maligno. E a nossa fé está no segundo Adão. Não está, irmãos? É ali. Nele nos seguramos, nele nos apoiamos. E Deus Pai não errou na declaração da saída do batismo. Este é meu filho amado, que me dá tanta alegria. O diabo quis provar o contrário, não conseguiu. Pode ser que na nossa vida, até o maligno pode ter, Deus estava bem alegre contigo, estava tudo no popular, você pisou na bola. Eu volto a dizer, Deus continua te amando. E Deus quer que tu ainda dê alegria para Ele. Dê alegria para Ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Não olha para ninguém agora e não pensa em outros. Só pensa no seu relacionamento com Deus. E até se você tem aberto alguma porta para o maligno. A palavra não foi para quem não está aqui. É para quem está aqui. E nem foi para a pessoa, se alguém de nós imaginou do nosso lado. É para nós. Afinal, o maligno é atrevido. E ele também quer que nós transformemos pedras em pães. Pedras sempre serão pedras, não podem ser transformadas. Com isso eu quero dizer, aquilo que não é alimento, não dá para ser ingerido. Verdades sempre serão verdades. Não dá para ser transformada. Princípios espirituais sempre serão princípios, não tem como mudá-los. Não pule, se você pulou de lugar que não devia pular, se quebrou todinho, ou está pensando em pular. Quero pedir com você hoje à noite uma oração, daqui um pouquinho, ajuda para nos libertar. Se alguém de nós obedeceu ao diabo, com isso acabou sendo uma forma de adoração a ele. Vamos romper com isso hoje à noite de novo e adorar só o Senhor. Deus quer te usar na obra. Deus quer te usar testemunhando, orando, convidando pessoas. Mas você sabe que o inimigo não quer que isso aconteça. Por isso ele vai sempre tentar te botar para baixo antes que você dê frutos. Ele vai cortar a árvore. Pelo menos tentar. Se você está pensando em cometer um erro, qualquer forma de erro, ou já está cometendo, se você já vem transformando pedras em pães, se você vem quebrando princípios, verdades, e achando que comigo vai ser diferente, ou se você já está subindo na torre para pular, pare e volte. Se você deixa sugestões malignas ganhando o teu coração, logo vão ganhar as tuas atitudes. E o fim disso é morte. Se a cobiça vem crescendo no teu coração, depois da cobiça, vem o ato. E depois do ato, vem a morte, diz Tiago. Às vezes a gente pensa, libertação é só expulsar um demônio se eu estou possesso. Não. Libertação, meus irmãos, é cortar toda forma de corda, ou corrente que o diabo quer pôr em nós. Libertação não é coisa feita só um dia no passado, uma renúncia. Libertação precisa ser feita toda hora, quase que nem banho. Tem que tomar todos os dias. Tem que renunciar, tem que jogar fora, tem que arrancar plantinhas malignas todos os dias. E eu te convido para nós arrancar algumas agora. Agora mesmo. Se você está sendo tentado, não quer dizer que você caiu. A tentação não é a queda. Mas você percebe que a tentação está aumentando. E a tua cobiça está começando a concordar com a tentação do diabo. E aí você e o diabo vão fazer uma parceria, que vai ser a destruição sua. Se você está aceitando as coisas do reino deste mundo, saiba que o mundo é dirigido pelo diabo. E se você então aceita alguma coisa desses reinos, um modo de vida, você de novo está com a parceria com o maligno. Qualquer forma de vínculo, qualquer brechinha no seu coração, ou já na sua atitude, vamos rejeitar isso hoje à noite. Vamos rejeitar mesmo. Deus te ama, você é filho, mesmo que você já é crente. Você é filho e é amado. Mas vamos dar alegria para o Pai. Vamos dar alegria. Se você diz, mas pastor, eu já sou crente, então deixa Jesus lavar teus pés. Tem alguma sujeirinha nos pés? Vamos lavar lá. Eu não preciso me converter de novo, tomar um banho de novo, não. Mas eu preciso deixar o Senhor me lavar os pés. Agora, meu irmão e minha irmã, se você está enquadrado em qualquer coisa que eu falei hoje à noite, e se você diz, eu preciso, para mim é muito significativo ir lá na frente orar, eu quero que eu te abri aqui o altar, você pode chegar aqui. Você não quer dizer que você caiu, você pode estar numa luta, eu preciso ajuda espiritual. Só Deus sabe isso, é só você e Deus, ninguém vai te perguntar nada. Nós não vamos fazer perguntas, uma coisa que é particular sua, você quer vir aqui na frente orar, pode chegar aqui, nós vamos orar por você. Eu quero me livrar de um problema. Eu quero me livrar de um sentimento ruim. Eu sei que os sentimentos ruins vêm do maligno e eu quero me livrar disso. Pode chegar aqui então. Vem, irmãos, vem aqui. Não é pecado ter luta, viu? Não é pecado ser tentado. O pecado é cair. O pecado é cair na tentação. O maligno atacou o próprio Senhor. Claro que vai atacar a nós. O Senhor diz que você é um filho amado. O diabo vai querer provar o contrário para Deus. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Diz que era um homem reto e íntegro. E o diabo diz, eu vou provar o contrário, que esse homem não é reto e não é íntegro. Mas Jó venceu também. Pode ir chegando, irmãos, vamos chegando. Só eu quero ajuda espiritual, é um momento espiritual esse aqui. Podem ir chegando, pelo Deus, os irmãos da oração, chegue aqui na frente, perto de nós também. Vamos orar, você também que não veio, mas ó, pastor, eu tenho as minhas lutas. Claro que tem. Na verdade, era para estar todo mundo aqui na frente. É ou não é, irmãos? É ou não é?